andrecedesmoral.com.br. Falou que tá solteira pra me provocar. Nunca adianta se tu gosta mesmo é de mim. Não vai ser fácil que você me esquecer assim. Vai dar em nada. Tamparo só com peneira furada. Vai, vai porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não é. E vai. Vai voltar, eu boto um pé. Sucesso, meu parceiro Pedro Valor. André Cedês, o mural de Ibicoara. Ô, piseiro swingado. Olha primeiro, baixou o Tinder no seu celular. Olha depois, falou que tá solteira pra me provocar. Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim. Não vai ser fácil de você me esquecer assim. Vai dar em nada. Não paro só com peneira furada. Vai, vai porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não. Vai, vai porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não é. E vai porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não é. Eu disse vai. Voltar, eu boto fé. Esse é o repertório mais atualizado do momento. A BDF Cine da Lisa.